Agora entramos com a palavra de Salomão novamente, que nos diz: sem sabedoria não vamos a lugar nenhum. E Salomão começa falando sobre a sabedoria, sobre uma semente de ensino, dizendo: ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Esse é um texto como todos de Provérbios, onde fala: ouvi, filhos, a instrução do vosso pai ou de vossos pais. Estes são textos que, pelo menos para mim, sempre estiveram diretamente associados à questão do filho obedecer ao pai. Eu cresci com a minha mãe está aqui aprendendo a palavra do Senhor, e assim, nós decorávamos Salmo 119. Eu não me lembro se nós fomos até os 176 versículos, mas decorávamos tudo. E em todo o tempo eu aprendi isso: ó, filhos, obedecei a vossos pais, porque isso é bom no Senhor. Ouvi, filhos, a instrução do pai. Mas quando o Senhor me levou a ler esse texto, para meditar nesta palavra, o Senhor disse: saia dessa dimensão de relacionamento humano, filho e pai. Comece a ouvir: eu estou te falando. Você é meu filho? Sou. Você me tem como pai? Tenho. Então ouça o que eu estou te dizendo. Dou-vos boa doutrina, e doutrina só pode ser recebida se estudarmos, se formos para o seminário. E não é ir para o seminário e ir para a instituição apenas. Muitas vezes é. Muitas vezes não vale a pena. Mas é ir para o seminário, o viveiro de plantas onde se fazem as sementeiras, o lugar onde Deus germina sementes poderosas e frutíferas. Eu vos dou a doutrina, então você vai ter que estudar. Portanto, não deixeis o meu ensino. Seminário, lá no dicionário, também é o estabelecimento escolar, o lugar onde se estuda. Um congresso científico, um lugar onde recebemos algumas sementes, algumas revelações de Deus que vão impactar a nossa vida. Eu quero pedir que você ore nesse momento. Feche os teus olhos mais uma vez. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser esta sementeira. Eu quero ser as pequenas sementes que o Senhor vai derramar sobre mim. Eu quero, Senhor, que frutifique, caindo em boa terra. Senhor, eu vou crescer espiritualmente, eu vou crescer na comunhão com o Senhor, eu vou crescer na experiência com o Senhor, o poder, dar muito fruto, alimentar a milhares de pessoas, manifestar a tua glória como árvore frondosa plantada junto a ribeiros de águas, que no tempo certo dá os seus frutos. Por isso, eu vou ouvir a instrução do Senhor. Vou estar atento para conhecer a prudência, a doutrina, o ensino que o Senhor vai deixar comigo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. E Pai, aqueles que me cercam na minha família serão os primeiros a receberem destas sementes. Mesmo que eu não abra a boca, mesmo que eu não fale nada, ou que muitas coisas lá aparentemente nem mudem, eu estou me tornando uma sementeira cada dia maior do Senhor. Eu sou esta vida que reproduz abundantemente